Estamos ao vivo com o podcast do Jaspion, o podcast do campeão da justiça. E estamos aqui hoje, como sempre, na verdade, né? Com o grandíssimo Nerd Reverso. Opa, estamos aí. Mais um episódio do Jaspion. Mais um, vamos nessa. E o Change. Mais um episódio de Jaspion, contando que não seja retirado do ar por Satangos, Magaren, exatamente. Ou pela Mia, como a gente conversou em um dos últimos podcasts, que é a grande vilã dessa série. Pobre Mia, sofrendo esse bullying alienígena. É, excelente, diga. Pobre pessoa que veste a roupa da Mia, coitado. É verdade, também tem isso, né? Não, cara, eu acho que eu tava pensando outro dia, cara, depois que a gente começou a fazer os podcasts do Jaspion, já pensou se o grande vilão é o Edin, cara? Que ele matou os pais do Jaspion e treinou o Jaspion pra ser. Pensa nisso, cara. Exato, né, cara? Na verdade, Satangos tá despertando os monstros, porque eles são a grande salvação do universo, e o Jaspion tá matando. Olha só, deve ser um papo pra isso. É que nem aquela lógica do Spectro Man, né? Que na verdade o Dr. Gore queria salvar a Terra destruindo a humanidade. É, ele que é o herói da parada. Gênios, né, cara? É, mas é exatamente isso. Hoje nós vamos ao episódio número 5, Enigma da Flauta. Podcast do Jaspion seguindo adiante. Tentando manter aí, né, o horário das 7 horas toda quinta-feira. Desculpa. Não, esse é um horário bom, na verdade. Foda é o horário da meia da madrugada. É foda, né? Mas enfim, quem sabe a gente consegue fazer um da madrugada que o convidado não conseguiu vir. Ele só consegue na madrugada. Deixa eu passar uns recadinhos aqui antes da gente ir pro episódio, galera. Bom, recado é esse mesmo. O episódio 4 foi, né? Foi acabado, obliterado por Satangos, vulgo Toei. Ela bloqueou o nosso vídeo mesmo. Eu fiz lá um pedido de consideração. A Toei não quis me ouvir. E o vídeo 4 está bloqueado no YouTube, não dá pra ver. Por isso que é importantíssimo você assistir ao vivo, né? Aqui no canal. Que agora a gente tem inclusive uma URL amigável, né? Que é o youtube.com/podcastdojaspion. Ah, que beleza. Que vitória. E também ir pro blog, gente, no podcastdojaspion.blogspot.com.br, que lá tem ainda o MP3, o podcast de fato, né, em áudio da gente comentando o episódio 4, e quem tem o feed também já deve ter no feed o episódio 4, e assim seguirá normalmente todos os próximos episódios também. Eu vou tentar, embora não prometa, manter um backup dos próximos vídeos, caso Dona Toei derrube novamente, para tentar hospedar em algum outro serviço de vídeo. Quem sabe? É isso aí. Hashtag podcast do Jaspion amordaçado, hein? Olha só. É. Exatamente. Sofrendo censura, é brincadeira. É. Mas o. Só como você falou, Bruninho, a gente faz ao vivo, né? Ao vivaço, então é bom pra galera escutar ao vivo. É pra quem perdeu, vai ficar no canal do YouTube. Isso. E se porventura acontecer como aconteceu, perdemos no canal do YouTube, ainda tem o áudio lá, em MP3, que, cara, eu não sei se vocês já escutaram, mas eu escutei e fica muito engraçado, porque não tem imagem pra você acompanhar, então você tem que ficar imaginando. Aí a pessoa se vira pra procurar um vídeo, né? Exato. Não, gente, trabalha com a imaginação, cara, fica muito mais legal. Exatamente. Trabalha com a imaginação, exato. É, mas eu se derrubar pela Toei, deve ter algum outro serviço de vídeo que dá pra fazer um embedded no post do blog e adicionar lá, sei lá, pra quem quiser assistir. Vamos ver o que vai dar. Vamos testar. O 4 perdeu você mesmo. Não estava preparado para isso, para esse golpe da Toei. Mas é isso aí. É, vocês falaram aí de trabalhar a imaginação, por exemplo, esse tipo de coisa. É sempre bom lembrar do canal oficial do Jaspion, gente, no YouTube. Que lá tem, no Tokusatsu TV, tem os episódios todos do Jaspion lá pra assistir de maneira oficial, legítima, sem ter problema da Toei atrás de vocês. É, eles, inclusive, começaram a repostar os primeiros episódios do Jaspion, que era picotado em 4 partes, agora no arquivo completo, o vídeo inteiro, pra poder assistir. Então, não tem desculpa, dá pra ver Jaspion tranquilamente, e a qualidade é uma boa, cara. É melhor do que a nossa transmissão, inclusive. Viu, Toei? Não, libera não nós. Melhor. Exato. É aquele que não sabe nada, né? Viu, Toei? Bloqueia ele. Ele não entendeu, né? Exato. Eles podem, a gente não, né? Então, se liga lá na Tokusatsu TV, que o conteúdo é muito, muito bom mesmo, cara. É uma bênção ter esse canal mantendo viva aí a memória dessas séries maravilhosas, cara. Porque é foda você ficar atrás de DVD, essas coisas todas. E é muito foda que tem um canal do YouTube licenciado passando essas séries, cara. É quase inacreditável, na verdade. É, cara. É muito bom. Então é isso, pessoalzinho. Vamos então ao episódio 5, o Enigma da Flauta. Você não viu, né, Change? Você vai ver agora. Não, cara, essa é a melhor maneira de participar do podcast do Jasper, eu não sabendo o que aconteceu, cara, pra ficar desesperado logo no começo. Exatamente. Então vamos lá. JP, eu sei que você tá num setup diferente aí. Fala. Só antes de começar aqui, tô olhando aqui já os comentários da galera que tá acompanhando ao vivo no YouTube. Ao vivaço. Os guerreiros aí. Eu já falei, debate é o caralho, o negócio é o podcast do Jasper ao vivo. Hoje debate, né, cara? Caraca, tio. Hoje tem debate, foda-se. Esse podcast do Jasper é muito mais importante. Exato. Não, mas é mais tarde. Assiste o podcast do Jasper. O principal evento ao vivo do dia, o debate é o segundo e mais importante. Mas aqui, a galera aqui falando, por exemplo, o Rodrigo Lourenço falando: hoje estreia a música O Cara Tossilo. Eu não sabia que era hoje que estreava. Não, na verdade, foi um outro episódio, na verdade. Eu até comentei ao vivo. No episódio 4 foi a primeira vez que tocou a música do Dylion, quando ele entra no Dylion. Foi legal. Ah, tá. É o Cara Tossil. O Cara Tossil. Não, o Cara Tossil é a música do Jasper, na verdade. É a abertura. Então já tem início, né, então. Ah, não. O do Jasper é o Combo Boy. O Cara Tossil é do Dylion mesmo, tá certo. Então foi no último. Só uma pergunta, tipo, que no meio da exibição do Jasper lançaram um LP do Jasper. Eles chegaram a substituir as músicas que rolavam na série pela versão dublada? A abertura sim, que eu lembro de ter abertura em português. Mas eu não lembro se durante os episódios eles inseriam músicas em português. É porque isso aconteceu no Chaves, lembra? Que no Chaves tinha isso? Lançaram no... Eles lançaram um LP do Jasper com tipo, as músicas em português, as músicas horrorosas, assim. E aí quando entrava o personagem, eles botavam essas músicas do nada, assim, só pra vender o LP. Não, e Cavaleiros do Zodíaco também teve. A segunda temporada de Cavaleiros do Zodíaco tem muita música do LPzinho que colocaram, que não tem no original também. Ah, eu me lembro São músicas ruins, né, inclusive. Não, são boas. Alto lá, peraí. Não, cara. Eu me lembro que tem um dos filmes do Cavaleiros do Zodíaco, quando o Seiya vai atacar... Entra uma música em português com aquele... Era com o Sandy Júnior cantando? Não, não era o Sandy Júnior. Era o Larissa e William. Sandy Júnior série B. Assim. Exatamente. Exato. É o Sandy Júnior da Manchete. Cara. Exatamente. Cara, eu me lembro que o Sei ia começar a atacar. Assim, eu falei, caralho, vai rolar porrada agora. E entra os moleques cantando no fundo. Meu Deus do céu. Socorro. É possível que tenha isso, sim. Aqui, ó, outro comentário aqui, o Mr. MD7 falando: essa risadinha do Bruno é quase uma vírgula nas falas dele. Eu entendi muito bem esse comentário, não. Na verdade, é uma vírgula? Você dá uma risadinha entre uma fala e outra. Ah, é? Então tá bom. Normal, porque estamos nos divertindo. Esse cara é contra a diversão, é isso que ele é. Tem que cancelar a diversão, né? Tem que acabar com a alegria. E aqui o Leandro Faria, que ele fala: chamem a galera que fez o Cara Tossil pra participar do episódio. Cara, isso é muito primórdio da internet, essa galera tem muito de velho já. Isso, velho, é verdade. Sim. Caraca, era uns negócios de flash, né, mano? Muito vagabundo. É, flash, cara. Tipo, porra. Primórdio dentro do YouTube. Não, e aí, se você colocasse em tela cheia, você conseguia ver as camadas do flash entrando na janela principal. Sim, era muito tosco. Vou resgatar esse vídeo e passar algum dia aqui na abertura. É, vamos. Exato, coloca aí o cara. É. Muito bom. Mas é isso, vamos pro episódio, né? Bora pro episódio, então. Episódio 5, O Enigma da Flauta. Deixa eu só cancelar aqui a musiquinha. Deixa eu passar o avião. Tá, merda. Eita. Que é isso? Um avião? Pera aí. Agora parou. Todo mundo com episódio no ponto? Todo mundo com episódio no ponto. Certo. Então bora aí, dá um muto aí, avião. Caraca, viado. Que barulheira é essa, gente? É o quê? Eu acho que era aí. Mas que barulho esquisito. Tá rolando barulho ainda? Não, agora parou. Tá, então vamos lá. No 3 play. 1, 2, 3, vai! O fantástico Jaspion. Muito bom, né, cara? Enquanto vai rolando abertura. Vou lendo aqui uns comentários. Boa. Vamos ver o que, que tem aqui. O Rodrigo Lourenço, depois do trailer do Aquaman e o Shazam, que tinha bullying, um episódio do Jasper inteiro sobre bullying. Eu não me lembro desse episódio. Vou ter que... spoiler aí, pô. É, vamos lá. O Luiz Felipe falou do Chaves. Meu pai, ao assistir o episódio do Capolim, esqueceu o H. Do Capolim. Aerolitos, quis comprar o LP do Chapolin, olha só, viu? Funciona, tá vendo? É. Ah, não, o LP do Chapolin é foda. Nem sabia, nem me lembrava do LP do Chapolin. Eu lembro da discoteca do Kiko. Você lembra da discoteca do Kiko? Nossa, não lembro disso, cara. Discoteca do Kiko? Discoteca do Kiko foi um lançamento de um LP do Kiko, mas foi na época que tava indo pro CD, então foi mais moderno, assim. Caraca, que era o dublador do Kiko cantando músicas sobre o Kiko. Que maravilhoso. Atenção aí pro Previous ali de novo. É, outro Previous ali. Sendo o único sobrevivente, foi encontrado por Edin, o grande cientista da Galáxia. Dá uma pausa aí. É porque é muito foda, porque essas pinturas... A gente já falou no último episódio que isso não é é uma pintura mesmo. Você vê que tem uma tela ali por trás, assim. Sim, então, sim. Tipo, eles usaram muito... Eles usaram essa pintura no último... acho que no primeiro episódio, no segundo episódio, assim. É, algum dos episódios. E nunca mais. Né? Alguém falou, cara, alguém gastou um tempão fazendo essas merdas. Vamos botar de novo aí. Eu tô colocando de novo. É engraçado que essas pinturas parecem, sei lá, pintura de, sabe, livro infantil bíblico. Sabe aqueles livros infantil bíblico? É, mas tem um... Mas o Jasper tem um quê bíblico, assim, não, né? Não, tem total quê bíblico, mas é engraçado ver isso numa parada japonesa, tá ligado? Os caras desenham mó bem. Aí os desenhos é mó, tipo, livro infantil bíblico aqui da minha biblioteca, assim, sabe? Uma escolha estética e curiosa, eu diria. É, pode crer. Mas, válido. Vale, eu tô no 1,33. Eita, peraí que eu tô... Até... Tá, tô aqui olhando o saco do Dylan, vamos lá. Isso mesmo. 1, 2, 3, vai! ...de defender a paz no universo, enfrentando uma liga... É, um anteriormente mesmo, né? É. Mais um, né? No outro episódio também teve isso. É, mas esse por enquanto tá tranquilo, acho que vai terminar cedo. No outro que demorou metade do episódio, foi um anteriormente, né? No planeta Dodon, ele lutou com Namagideraz e conseguiu reatar... Ah, o Namagideraz. Quando falaram do Edin, agora o Edin é só cientista, já tirou o profeta Edin. Olha aí, perdeu o status dele. Perdeu o status. Mas o terceiro planeta do sistema solar já havia sido invadido pelo terrível espião Magaren. Magaren é simplesmente o filho do Satangos. Simplesmente o filho do Satangos. Este planeta chamado Terra é considerado como um dos mais belos. Agora falou que ele é o filho, né? Não tinha essa informação antes. Não tinha, é a primeira vez que aparece a informação. Toda a cultura, até o fundo da alma dos homens que nele habitam, será arrasada. O cara quer arrasar a cultura dos homens, velho. Que isso? Cara, arrasar a alma do cara. É, não só a cidade, mas a alma. Muitos monstros que ainda permanecem em estado letárgico. É o planeta mais adequado para erguer o grande império dos monstros da Via Láctea. O cara quer um império de monstros, nossa, cara, da hora. A Via Láctea, Tá cheirando? Parece cheiro de monstro. Parece cheiro de monstro. Cara. Ah, não, já. Caralho, dá uma pausa aí, Caralho, já é um mega satanista, né, cara? Tipo, cheiro de monstro, ele olha, tem 5 freiras, cara. É verdade. Ai, caceta, né? Vai entender esses caras do Jasper. Caraca, cara. Não, e como o Nerd Reverso falou aí, foi um tipo uma informação super importante, né? Que é o Magaren ser filho do Satangos. Filho do Satangos. Ela simplesmente entrega. O narrador entrega ela como se fosse: ok, aqui está o seu hambúrguer com queijo e seu x, aqui está o filho do Satangos. Porra, não, né, cara? É, como se fosse qualquer dia. É. Mas não só isso, ele não só é filho do Satanás. Eu tô imaginando que no episódio passado que aparece o Magaren, sempre que aparece o personagem com aquelas letrinhas de apresentação de quem é ele, tá. Né? Que talvez ali já tivesse a informação ou em algum diálogo que tinha no original em japonês e que a dublagem simplesmente passou por cima. Uhum. Cara, esse episódio tem vários momentos que é o... Sem querer me adiantar, mas já me adiantando, vocês vão ver pra frente, que é o Magaren lutando com o Jaspion e os dois estão de armadura e você vê claramente que, assim, tá rolando um diálogo, mas tipo, foda-se, não tem boca mexendo, vamos economizar, sabe? E deixa só os caras lutando. Vocês vão ver isso aí. Tá bom. Beleza. Meu Deus do céu, mas aqui tá o Jaspion cheirando as freiras, gente. Que imagem. Ah, isso é importante, né? Eu já descobri mais um poder do Jaspion. O Jaspion pode farejar monstro, olha só. Exatamente, ele fareja os monstros, tem... cara. Que porra é essa, velho? O Jaspion é tipo aquele personagem de quadrinho, que a gente sempre fala muito disso lá no MDM, né? Que ele tem o poder que o roteirista quiser naquela edição, né? Exato. O roteirista inventa o poder. Quando o super-homem tinha o super ventriloquismo, assim, é tipo isso. É, ele cheira os monstros agora. É... Cheira os monstros. 3 e 10 eu tô aí. Tá bom, vai. 1, 2, 3, vai. Ah, pensei que fosse. Jaspion ainda não se acostumou com os hábitos terrestres. Tá cheirando. Tá cheirando. O dublador é maravilhoso. Cara, o que é isso, velho? Meu Deus do céu, como assim, cara? É, tipo, eu não entendi se, tipo, banheiro feminino cheira monstro. Como é que é o esquema aí? O enigma da flauta. Que papelão, hein, já. Olha só, cara. É. Já acham... Super pra frentex aí, porque ele achou que os banheiros entre mulheres e homens eram os mesmos. É verdade, cara. Eram os mesmos, exatamente. Na beleza desses versos. Nas pedras, à sombra, sentados. Oi, bicho. Porra é essa? Parei. Caraca, eu lembrei com esse episódio agora. Você falou, caraca, esse episódio me marcou muito, cara. Marcou muito, assim. Eu me lembro dele vividamente, assim, porque, né? Eu li já o comentário sobre o bullying, né? A garotinha que, caraca, os moleques da aula dela ficam pegando no pé dela por causa do pai, não é? Alguma isso, coisa assim? Exatamente. Sim, exatamente. É bizarro, cara, esse episódio. É doido. Caraca, não tem uma hora que ela vai, tipo, os moleques derrubam umas compras, que ela vai... Sim, não, nossa, sim. Caraca, nossa, veio tudo na minha cabeça agora, cara. É esse mesmo, cara. É esse mesmo. O segredo da foto. Caraca. Tá bom, vamos lá. Então, tem qual minutagem, hein? Eu tô em 4:20. Ô, louco. Peraí, tô indo aqui. Vai, 4:20. Ela viu um rasgo no céu e depois um elefante gigante. Exatamente. 1, 2, 3, vamos! O que foi, Satomi? O que é isso? É hora de estudar? Parece assustada. O que aconteceu? Fale, menina. Cara, tá vendo o diabo na escola. Como que é maluco isso, velho? O que aconteceu? Monstro! Monstro! Que monstro? Está lá. Veja. Nossa. Cara, essas dublagens de criança nessa época eram muito ruins, né, cara? Mentirosa, sim! Mentirosa! Mentirosa! Caraca, cara, eu me lembro disso, nossa! Pega ela, gente, pega ela! Essa criança da maca. Como é que é, mentirosa? Fala aí! Por sua causa, ela foi suspensa, viu, mentirosa? Peça desculpa. Mas o que é muito bom, velho. Era o moleque tá triste porque ela foi suspensa, pra ele tá feliz, cara. Era isso que eu ia falar, cara. Aula, velho, é muito bom. Onde já se viu o bully CDF, né, cara? Exato. Só criança japonesa pra ficar puta porque a aula foi suspensa. Não faz o menor sentido, gente. Exato. Não estão vendo que isso é covardia? Essa menina todos vocês enganar, contra gente. Ela? É, ela é uma mentirosa mesmo. É mentirosa. É, mentiu dizendo que viu um monstro. Monstro? Mentirosa. Ei, você viu mesmo? Ah, outra também que os guri falam, mentirosa. Tira a mala dela. E eu tenho certeza que a dublagem é paulista. Você disse que seu pai estava na Europa. É uma bela mentira. Mala? Como assim a mala? Na verdade, ele está morto. Mentirosa. Caraca, você disse que seu pai estava na Europa, só que ele está morto. Exato. Criança escrota. A Europa, porra, é quase igual. Me conte onde foi que você viu o monstro. Não quero papo. Olha. Acho que é verdade. Deve estar escondido por aqui. Mó clima de novela da 6, tá ligado? Essa fuga aí da guria, eu achei que ela tinha razão, cara. Porque, tipo, cara, não é pra dar papo pra adulto estranho mesmo, não, né? Exatamente, porra. Ela tá certa. Chega o maluco estranho, não. Vem cá, guria, vem aqui comigo. Não, cara, corre. Exato. Corre pra casa. A tua guria presente. Obrigada. Olha, mó cena de novela, cara. Esqueci de comprar os brabos, Atomi. Aí virou total você carrossel. Mim, aí. Por favor, tá? Carrossel, é verdade. Toma o dinheiro. Graninha familiar, eu já vou. Blá, blá. O que fez na perna? Está toda machucada. Nada, mamãe. Te maltrataram. Nossa, agora de novo? Nossa, agora você é uma robô, né, cara? Olha, você criou uma confusão com uma história de monstro. Não foi porque você mentiu que seu pai estava na Europa? Fale comigo, minha filha. Tinha raiva por não ter pai. Nossa, pesado, você é louco. Você falou que tinha raiva o quê? De não ter pai. Porra, que pesado isso, cara. Porra, pesado essa porra. Olha isso, mano. Caraca, cara. O episódio já começa mostrando o cara morrendo. Oh, e a filha dele lembrando... O que é isso? Uma criança já. Mentirosa! Mentirosa! Porra, esse moleque chato pra caralho. Aí, aí, agora... Cara, sabe por que me traumatizou muito essa cena? Porque eu morri de medo de acontecer comigo, cara. Quando eu era pequeno. Fazer compra pra mãe, né, cara? De chegar uma gangue de moleque japonês de cueca e te roubar de coco. E jogar um rabanete no chão, cara. Pô, calma, morrendo. Pobre rabanete. É completamente desnecessário, cara. Total, velho. Os moleques babaca. E de novo, porque acabou a aula, cara. Tipo, não tem nem porquê. É? Toma, Magari. Você viu mesmo seu pai? Aquele monstro. Olha essa flor, cara. A flor, pode crer. Ouça. Você parece o Didi, né? Que vai sair água da flor dele. É uma reencarnação de bichos. Existem pessoas. Nossa, que estéreo, na vida anterior. Falando que. Como assim? É? Ele acabou de já tá falando de reencarnação. Reencarnou na forma de monstro. Sim, falou que as pessoas reencarnavam como bicho, como monstro, cara. Como gato, é um papo de religioso maluco, cara. É, cara. Pegue isto. Essa flauta colorida. Caralho, me lembro dessa flauta. Nossa senhora, olha. Ele aparecerá. Se alguém maltratar você, toque. Ele virá defendê-la imediatamente. E que plano do Magari é esse, cara? Caralho. Odeie todas as pessoas. É muito psicopata, cara. Ele poderia mandar o monstro vir, matar as coisas. Não, ele quer que uma criança que sofre bullying chame o monstro, cara. O cara é um psicopata. Então, a reencarnação, o monstro não é o pai dela? Não, cara. Acho que esse é um papinho que ele tá contando pra ela. É, não sei porque. Eu gostei da mensagem do Magari de ódio e vingança então, da guria. Então, achei legal. Boa, Magari. Sentir o cheiro? Tá certo, tem que ser ódio e vingança mesmo. Você nem imagina, Mia, como é que ela vai sentir o cheiro? Ele é um bicho, pô. Bicho sente farejo. Será mesmo? Vai o Jasper cheirando aí das coisas. Né? Porra! Escondendo, tá ligado? Nos prédios. É isso que eu ia falar, cara. De um bicho de não sei quantos quilômetros de altura. Tem ninguém vendo, não. Dá um pauser aí, dá um pauser aí. Ninguém tá vendo, é ótimo. Então, mas é engraçado, porque depois eu acho que vai explicar um pouco melhor, mas aparentemente é um monstro que tá em outra dimensão, tá ligado? E aí... Ah, tá bom. Porque quando eu vi, eu pensei isso, né? Tipo, what? É, eu achei essa explicação bacana até porque explica o Satan Ghost chegando e saindo. Porque se o Satan Ghost não se transportasse para outra dimensão, você ia ver ele andando durante 2 horas, né, até ele ir embora. Né? Ele passa devagarzinho e tal, né? Porra, não faz sentido. Exato, sim. E nesse caso certo. Também, né, cara? Mas é. Que episódio esquisito esse começo, né, Guilherme? Totalmente diferente essa coisa. Não, que eu novela. Você tinha falado que episódio esquisito. É, eu tava sentindo essa vibe vendo o episódio, tipo, o que que me lembrava, né? Tanto essa coisa da galera implicando com a guria, e a guria meio que, a princípio, reticente, depois liberando esse poder terrível de propósito dos outros. Me lembrou muito a estrutura do Carrie, né? Aquele filme de terror clássico, que é basicamente isso, né? A guria que sofre bullying até que ela deixa o poder telecinético dela matar geral. E é engraçado, né? Esse episódio tem essa estruturinha assim de filminho de terror, né? De sobrenatural, coisa assim. Só que nesse caso, o elemento sobrenatural é o monstro do Jaspion, sim, né? Então, sim. A gente tinha falado do Na Magadeiragem, que era uma saída interessante pra você ter uma lutinha com um monstro num contexto diferente. Eu acho que aí também tentaram fazer isso, sabe? Tipo, não vai ser, o monstro ameaça a Tóquio, vai lá, o Jaspion derrota. Não, tem toda essa subtrama aí da garotinha e tal que dá um peso diferente pra esse monstro, né? Tipo, a gente fica, porra, o monstro é o pai dela, não é o pai dela? Que porra é essa? O Magaren tá certo? Qual é da flauta? Qual é da garotinha, né? Sim, você fica pensando esse monte de coisa, assim, é bem legal. Mas o Magaren, ao mesmo tempo, ele já parece um personagem completamente psicopata, né? Completamente... Sim. Fora totalmente da sociedade, né? Não, ele é mal porque ele é mal, foda-se. Sim. E ele é mal com criancinha ainda, sabe? Tipo, caraca, bicho, como assim, cara? E aí, o acidente vai rir, não vamos acordar os monstros e destruir a Terra. Vamos foder com a vida das pessoas, assim. Ai, tem aqui. Cara. Tem aquilo, olha que interessante, agora que eu pensei nisso, cara, que eu tô overanalisando o Jaspion, cara. No começo do episódio, ele fala pro Satan Ghost que eles vão destruir a alma, a cultura dos humanos, cara. Caraca, é tipo, bicho. Eles não querem só destruir o planeta e dominar tudo, eles querem fuder com a vida das pessoas. Exatamente. Não, eles querem fazer o seguinte, ó, o plano, vamos lá, plano do Satan Ghost. Fase 1, chegar na Terra. Porque, segundo o Satan Ghost, os monstros e a Terra é o lugar mais propício para os monstros morarem. Tem um monte de monstro que está em estado de hibernação. Assim, né? Então, o que ele quer? Ele quer acordar esses monstros que estão no planeta Terra para fazer a Via Láctea ser um novo reino dos monstros. Ele falou da Via Láctea ainda. É, né? É o reino dos monstros, sim. Cara, isso que eu queria muito ver os episódios do Jaspion com legenda original, assim, sabe? Com legenda... deve ser completamente diferente. Pra entender o que ele quer dizer, né, cara? Duvido que tenha Via Láctea ali, sacou? Deve ter... Aquela tipo, parada, né? O cara 50% traduz, 50% inventa, cara. É isso, vambora. Então, aí tem isso. Aí, beleza. Então, ele vai acordar os monstros da Terra pra governar, para os monstros governarem a Via Láctea. Só que no meio do tempo, ele falou, por que não também destruir a alma das pessoas? A cultura dos homens, cara. What? Caraca. Cultura, né? Destruir a cultura dos homens. Então... Sim. Então, mas tem parte disso. Lembra lá daquele segundo episódio lá, aquele maluco lá do pianinho falando com o Jasper? Porque assim, tinha essa coisa de que o Satan Ghost, ele meio que gosta de destruir as coisas belas, as coisas boas do universo. Sim, né? Sim. Então, tem esse lado também, assim... Ele é o mal, não, ele não é só um tirano, ele não quer só dominar as coisas. Ele quer destruir tudo que é bom, tudo que é bonito. É cruel mesmo, né, bem, cara? Essa coisa de... Ele é mal por ser mal, assim. Ele gosta de ser mal e quer destruir o que é bom. Então é bem isso mesmo, né? E aí a gente tem que ser vilãozão mesmo. Cara, uma criança que sofre bullying, que sente falta do pai, que foi atropelado, e o cara vai em cima dessa criança pra fazer o mal, cara. Olha como o bicho é ruim, cara. É, lembrando que, tipo, no episódio anterior, quando o Jaspion chega na Terra, o Satan Ghost vai. Ele tem um monstro no subsolo. Não sei se vocês se lembram. Sim, do pântano. E lá, o Satan Ghost vai até o subsolo e pra acordar o monstro. Uhum. Né? Então, tipo, acesso não é um problema pro Satan Ghost. Só que nesse plano do Magaren é encontrar especificamente uma garotinha que esteja sofrendo do bullying, que esteja com sede de vingança pra dar uma. Convencer ela de que o pai dela reencarnou num monstro, que ele dá uma flauta pra garotinha, que a garotinha vai tocar a flauta pra acordar o monstro. É isso. Então, isso que é louco, porque pra que, se ele tinha esse acesso aos monstros da Terra, pra que ele precisa de um monstro da outra dimensão, né? É maldade mesmo, é só pra curiar mesmo, né? Tá certo. Deixa eu ver uns comentários aqui, ó. O Pedro Simas diz que o Magari tá vestido de homem bonito do Baile da Saudade. Ah, cara, pô, gelzão no cara. É engraçado, né? Porque, mas você vê como é que isso faz diferença, né? Você vê o Jaspion lá com roupa de punk, né? Jaqueta de couro, calça apertadinha, não sei o quê. Aí ele chega, a garota manda ele embora. Chega o Magaren, vestido. É verdade, né, cara? Uma florzinha, da saudade, uma flor bonita. Aí a garota vai lá e confia nele, né? Todo o poder da boa vestimenta aí. Tipo, a guria tava certa antes, tem que fugir do adulto estranho, cara. É. Ele era um moleque. Se tivesse fugido do adulto estranho, não tinha dado ouvido pro Magaren. Uhum. O Luiz Felipe também comentou, Magaren o galã, ele tá realmente um galã de psicopata, né? Aí tem o Pedro Simas falando também do Mewtwo pro Jaspion. Perguntando do Magaren no filme novo, eu não vi nada ainda desse filme novo ainda, só que vai ter. Mas não vi, tem imagem já do Magaren no filme novo? What? Não tem coisa não. No filme novo acho que não tem nada ainda. Pois é, eu, hein? Só tem do mangá. O Pedro Simas perguntou, aguardando mais episódios do Super Amigos no MDM, Change. Vamos fazer. Vamos marcar. Excelente. Então bora, então cara, voltar pro... Diga. Não, deixa eu só dar aqui um alerta aqui pra galera. Porque assim, por exemplo, a gente teve lá nossos episódios do RPG do MDM. A gente tem um grupo só pra discutir o RPG do MDM. E tipo assim, esse grupo tá no Vamos Marcar até hoje, cara. O último episódio foi meses atrás. Vamos marcar. Não, assim, mas vamos fazer. Vai ter, mas aguarde. Aguarde. Impressa. Deixa eu dar uma torcida aqui, peraí. Eita. O ar tá muito seco aqui em São Paulo, você tá maluco. Manda ver, eu tô no 10h42, minutagem. 10h42, vai, também tô aqui. Bora então, JP. 1, 2, 3, bora. Agora teve uma fala e não dublaram nem a pau, você viu? Não dublaram, que? Eu vi com os meus olhos. Será mesmo, Jaspion? Será que você não estava sonhando, não? Mimi! E se for de outra dimensão? Investigue com sua visão. Ah lá, ele fala de outra dimensão, tá ligado? Deixa comigo. Ah, aí tem isso daí. E a gente vê que a Henri tem essa possibilidade, né? De existência, né? Teoricamente ela tem, né? Teoricamente, mas... sim. A cara dela é ótima, né, cara? Você tá vendo? Vai, continua. Você tem aquele computador que você fala, não, esse meu computador aqui, ele roda qualquer programa. Até o mais pesado, roda tudo. Roda assim. Quebrou, muito bom. Ah, que Android mais fajuta! Cara desenhando. Caraca, o garoto desenhou bem, cara. Nossa, você tá desenhando. É muito louco, cara. Nessa hora aí, eu já tava a favor do monstro, da garotinha, falando, tá certo. Se matar esse moleque mesmo, tá certo pra caralho. Eu também, cara, vai tomar no cu, engole esse moleque logo, velho. É tipo, caralho, não é preciso ter mais o que fazer do que ficar importunando a garotinha, cara. Chato, né, mano? Nossa senhora. É tipo, nem despertou, viu, essas crianças saindo no meio da aula. Porra. Exato. Não, tipo, cara, aí é Japão, cara. Essas crianças tudo tem computador de última geração, assim, tem videogame. Exato. Podia estar tudo em casa jogando Atari nessa época, mas não, tô aí perseguindo a garotinha. Porra. Cara, o som dessa flauta é muito chato, velho. Essa flauta não parece aqueles brinquedinhos de criança de camelô, cara? Totalmente. Tipo, toca aquelas... Nossa. Eu achei legal que é bem... Verde, né, cara? Chamando... Sim, verdade, chamando Dragon Zord. Sim. Eu sei que a musiquinha é a musiquinha que a gente já sabe de quando surge o monstro, né? Falar e ativa o monstro. Então, achei legal que é uma música que já é familiar pra gente, assim, quem tá assistindo. Dá essa flauta aqui! Pega pra gente! Deixa eu Pô, esse design desse monstro aí tá maneiro, né, cara? É, esse é legal. E é diferente, não tinha visto até ele até agora. Diferente, cara. Nessa hora eles estavam fazendo pra garotinha matar os moleques mesmo, os monstros matar todo mundo. Totalmente, tá certo. Né? Criança. Mas agora pela primeira vez a gente viu que os moleques viram também o monstro, né? Que até então só ela via. E ela achar que o monstro que, é o pai, é foda. É meio que trouxe pra nossa dimensão, é, né? Exato. Tá trazendo, né? Parece que tá meio que. Vem, vem, vem. Meu Deus, mó cara de mal, né, cara? Olha! Olha lá! É, cara de criancinha de filme terror mesmo. Transformações no meio do filme. Já espião. Muito bom esse filme. Sobe, mano, eu entendo o Magari, velho. O Gary vem e sobe na parada. É, ele sobe sempre quando ele tá na vantagem, né, cara? Exato. É, ele é tipo vilão misterioso, né? As intenções dele nunca tão claras, assim, né? Caralho, esse monstro aí tá caprichado, ele até acende o olho, cara. Mesmo assim, o senhor é meu pai. Eu sou porra nenhuma. Só tipo, vai ali comprar um cigarro, some, né? Que horror. Satomi! Eu deixei do visual, o Jaspion, sério. É muito maneiro, porque o Jaspion ia chegar perto da menina. Aí o Magari apareceu pra impedir que ele chegasse perto da menina. Aí o Skaren tá ganhando a luta e vai embora. E aí o Jaspion vai e chega perto da menina. Aquele monstro é o meu pai. E ela introjetou que é o pai dela mesmo, o monstro, cara. Bom doideira. Envolver uma criança. Olha, gente. Nossa, porra, de novo, cara. É só pra moleque tá andando pela cidade inteira, né? Procurando ela, né? Esse vozerio da criançada dá uma raiva, né, cara? Ó! Caraca, ó! Revivendo! Você não enxerga? Por que não toma cuidado? Pausa aí. Aí vamos lá, tá? A garotinha vai lá e tá correndo e vai na rua e você tá lá dirigindo seu caminhão. E você quase atropela a garotinha, porra. É um puta susto, tal, isso aqui. O maluco dá uma mijada na garota, e tipo assim, cara. Porra, minha filha, toma mais cuidado, tal, não sei o quê. Mas, cara, olha o esposo, você quase matou a porra da garotinha. Tudo bem, foi sem querer, mas, cara, você está com um caminhão. Exato, sério, né, cara? Por que que você tá puto com a garota? Tipo, caraca, você é um imbecil, sabe? Sim. Enfim, era isso. Ah, cara. No menor sentido. Não, nessa hora aí eu assisti o menor sentido, eu assim, mas... caralho, mata logo esse cara do caminhão, mata os moleques, mata todo mundo, tá certo mesmo, foda-se. Ninguém tá merecendo viver, né, cara? E... Não faz o menor sentido, mas experimenta ficar na rua lá, passa o caminhão, pra ver se o cara não te xinga, não. O cara não vai te xingar, isso que eu ia falar, cara, essa é a parte mais real do episódio, cara. Exato. Caralho, cara, eu tinha que, sei lá, de 7 anos. Cara, não porra, subestime, cara, a escrotidão dos motoristas, cara. Cara, do motorista, tá maluco, cara. Cara. Cansei de ver motorista gritando com juventude, tem escola aqui perto, pô. Os caras ficam putos, mano. Tem que acabar o motorista. Tem que acabar o motorista, exato. Eu tô no 16:21. Pera aí, 16:21 também, vai. 1, 2, 3, vai. Todo mundo rindo dela, uma tragédia. Odeie as pessoas que te maltratam. Nossa, cara. E vingue-se dela, Satoru. Olha o Magari, velho. Cê é louco. Odeie as pessoas, mano. Alô, tá me ouvindo aí? Tô sim, cara. caiu a luz aqui, eu caí da conexão rapidinho, tô aqui, mas tô no, na conexão do celular, então vai ficar com a pena. Beleza. Tô vendo bem. Mas continue aí. Tamo em que ponto? Tamo em que ponto? Tamo 17 e 10. 17, beleza. Ó, o monstro finalmente veio pra nossa dimensão. Chegou. Porra, esse monstro é maneiro pra caramba, cara. Tá. Olha que maneiro. Criatura, cara. Isso, papai. Você conseguiu. Continue lutando. E a mina tá bem louca. Ó, quem vem? Ah, lá vem. Lá vem o Satan Coisa, só o monstro mais enfurecido do que ele já mais está enfurecido. Exato. Vai ficar putaço agora. Poderoso Satan. Crescer os seres e transformá-los em monstros. Hobbits maquetes sendo destruídos. É, ué. Isso é cultura dos humanos, ó. É, então. Ah, essa parte que eu falei, ela claramente tem diálogo aí que a dublagem não foda-se. Pode verdade. Pode crer. Magari Casper, eu sei. Nossa, que ridículo, cara. Pare! Porque, tipo, era o Magari com os capangas. Aí, volta pro Jasper, volta pro cara. Dá uma pausa, cara. Eu pausei. Meu, e você viu o que o Jasper falou não, pra garota? Não deixa o demônio te dominar. Como assim? Ninguém falou em demônio de dominação da garota ainda, cara. Não, mas é o Satan Gojo, né? Satan Gojo é o demônio da galáxia, cara. Ah, cara, não sei. Ah, é, falou que ele era satanás, o demônio, né? Satanás, falou que ele era o Satanás. Satan Gojo é o Satanás. pra todos os fins e efeitos, Satan Gojo é tipo um diabão, né? Ele é ruim, tá? É um diabão cósmico. Sim, sim. Ah, inclusive, eu até anotei aqui que no início lá daquele preview de lá do início do episódio, eles falam que Satan Gojo é o maligno das trevas. Nossa! E é só, cara. Maligno. E nossa, e que cena vergonhosa, cara. Com certeza eles têm um diálogo longo ali. Não é? Imagina. É claramente o diálogo, cara. Não tem ninguém mexendo na boca, foda-se, pula essa porra aí. Tem que entregar logo, foda-se. Cara, vai logo, tio. É, o cara que pagava por palavra, né, a tradução. Pô, tô aí, 40 palavras. Exatamente. Foda-se, não vou pagar extra não, deixa sem de aula. Exato. É, muito bom, velho. Eu tô no 18:25, gente, da garotinha com a flautinha na boca. Então, peraí, que eu tô chegando lá. Vai lá. Não, 18:25? 18:25 é ele caindo na porrada com o Magaren, isso. Não? É, acho que é questão de frame aí. Vou dar o play aqui, então. Um, tá bom. Dois, três, play. Olha. Dá-lhe a maquete destruída. A cidade vai ser destruída. Vai, Leão! Peraí, deixa eu dar uma pausa aí, rapidinho. Opa, dei. Você tá em qual a minutagem que vocês estão, perdão? Eu tô em 18:44, o Jaspion entrando na nave. Ah, então peraí. Que inclusive, isso sim, acho que é a primeira vez que a gente tá vendo. Que essa cena clássica do Jaspion entrando no buraco do Jaspion. do Dylan, né? Do Dylan, isso, né? É o Jaspion entrando no cu do Dylan. É. Eu sempre fiquei nervoso, porque se você vê a nave, tem uma bolinha que assim, parece que é por onde ele entra. E é mó difícil, como é que ele bate no entra, tá ligado? Dá um nervoso assim. Sim, cara, vai bater na testa, né, carinha? Tá ligado? É difícil, então. Ele vai todo confiante, tipo, de ele erra e morre. Né? Exato. Espatífaro no. Como é que é o coração? Como é que é o grande coraceiro? Esqueci o nome que ele dá pro nave dele. Encoraçado. Cara, é tipo o aquele Stormtrooper do primeiro Guerra Nas Estrelas. Que bate a testa, sacou? Cara, muito pode bater a testa ali, cara. Mas enfim, vamos lá. Tamo todo mundo sincronizado? Sim, 18:44. Boa. Um, dois, três, vai. Que é muito boa essa câmera, tá ligado? Ele chegando no cockpit dele. Adorava isso. Era rápido, né? Exato. E transformação. Foi aquele bonequinho aí que você achou do Dylan. Mano, muito foda aquele boneco. O japonês é muito louco, né, mano? Fez o negócio direitinho, velho. Porra. E é boneco dessa época aí, cara, dos anos 80, velho. Olha esse. Esses marfins aí do. Do negócio todo de borracha, né, cara? Sim, sim. Olha, cara! Cara, adoro boneco. Olha, cara! É, bicho, dimensão, cara! Puta, ele é perdido, muito bom! Eu adoro essas cenas dos monstros sendo arremessados, que é logicamente só a fantasia, né? Muito bom, cara! O cara saiu da roupa, a roupa pro colégio. E botou no cabão assim, já era. Olha lá, pegou por trás! É, é isso? Aquela flauta emite as ondas de energia para o monstro? É, cara. Essa cena dele abandonando o Dylan é muito bom, cara. Vai ter essa ceninha do Jasper com a guria. Eu queria que você prestasse atenção, que aquilo que o Change fala do. Das diversas roupas do Jaspion, né? Ah, primeiro isso, cara. Pausa, não. Deixa eu falar da guria. Pausa aí, pausa aí. Pausa, ele jogou, ele não só jogou a espada na boca da guria, colocou a espada brilhando, que é a espada então, que se tocar em qualquer coisa viva, essa coisa viva explode. Ele é muito louco, cara. Cara, foi o pior plano da história, isso aqui que ele fez. É que assim, é pra você acreditar que ele acertou só a flauta, assim, mas cara. Ele e ele acertou tipo, o cabo da espada, não tinha por que ele fazer ela brilhar. Você só queria usar o cabo pra acertar, cacete. Que loucura, cara. Não, isso aí é tipo assim, cara, a guria tava certa de correr do Jasper, cara. O Jasper ameaça, cara. Cara, o pior plano da história de tirar uma flauta da menina foi esse, cara. É, o que eu ia falar dessa cena que você vai ver agora, que assim, aquela coisa de ter várias roupas do Jaspion, uhum. A hora que o Jaspion cola na guria, vai ser Kim, cara, a roupa é tão de tecido que ela é bege. Assim. É, não, você sim, pode sim, ver, vai cara. Vai aparecer mesmo aí. Você vai ver, é muito bom. Cara, eu estou chocado com o Jaspion arremessando uma espada na boca da criança. Sim, isso foi foda, cara. Porra. Cara, esse é o pior laser da criança. Cara. Tipo, isso, se fosse numa partida RPG, ele teria que tirar um acerto crítico pra ele conseguir fazer. Pra não cortar a cabeça da criança, né? Porque qualquer erro ele poderia cortar a cabeça da criança, cara. Cara. Um braço. Aí pensa comigo, pensa pela lógica da criança. Tem um cara que o cara chega pra mim e me dá uma flauta, e tem outro cara que me dá uma espadada laser. É óbvio que pra ela o Jasper é um vilão, cara. É óbvio. Ah, e o Jasper tá batendo no pai dela, teoricamente, também, né, cara? É, tá tudo errado, isso. Cara. Tá tudo errado nessa história, né? Nossa, que erro isso, cara. Eu tô chocado. Como tirar a flauta de uma criança, gente? Joga uma espada na boca dela. E disso que o Dylan tá sendo demolido, aí o Jasper sai, o Dylan caído. Assim, é tipo largar o carro no meio da pista. Ele largou o corpo estendido lá. Lembrando que o Dylan... Não, lembrando que o Dylan é meio que assim, é o carro dele, mas é a casa dele também. Sim, então assim, né, se acabar o Dylan, bicho, você tá virou na rua. Exato, né, cara? Puta merda. Ai, eu tô no minuto 20 e 32. Vamos lá. Qual a minutagem? 2 e 31? 20 e 32. 2 e 32? 20 e 32? Isso. Ele acabou de dar o tiro, né? É isso? Não, ele vai dar o tiro ainda, acho. 20 e tá 32. Bom. Vai lá. 20 e 32. 1, 2, 3, vai! Caralho, agora entendi. Nossa, peraí, dá uma pausa. Pausa. Ah, ele deu o tiro já, não falando... Agora ele teria que acertar dois acertos críticos na linguagem da RPG, porque ele tirou a falta com a espada. A flauta voou e ele acertou a flauta do ar. Não, o Jasper realmente é um... Tá louco. O pistoleiro pô, dado, da galáxia. Tá viciado aí desse Jasper, hein? Da parte do FG. Totalmente. Pô, 20:37, é isso? Não, tô 20:41 agora. Então, pera aí. 20:41. Pronto. Opa. Garotinha caindo aí, né? Vai. Tomou no capote. Tá 1, 2, 3, vamos! Olha lá a roupa do Jasper. Aí, aí, ó. Você viu dobrado? Seu é, então, dobrado. Lá voltou pro Lyra. Venha, seu monstro! Muito da hora, velho. Pô, demais, cara. Golpe Dion! Isso é Dion, sem o L, né? Sim. Au. É da hora porque quando ele dá um golpe Dion, ele dá uma. Ele dá uma. É como se ele acelerasse o Dion pra caralho, tá ligado? Deve ser muito da hora com efeito de verdade. Mas o monstro que o Jasper explodiu, assim. O Odin não pediu pra ele salvar os monstros num episódio? Acho que ele tá explodindo. Quando desce, né, cara? Quando der, quando não. Para o monstro entrar na nossa dimensão. Mas por que Satomi tinha a flauta? O Satangos consegue transformar não só os monstros, mas também a alma dos homens em seres diabólicos. Oia. Quer dizer, caralho, então, que ele pretende arrasar até a alma dos terrestres? É isso, né? Para todos os fins e efeitos, o Satangos é o diabão, cara. Ele quer corromper a humanidade. Obrigada por ter me salvado. Eu? Mas o Jasper salvou o garotinho lá. Que é isso? Sabe? Eu queria muito encontrar o meu pai de qualquer maneira. Satomi, seu pai não se transformou num monstro. Então no que ele se transformou? Bom, essa você me pegou. O que ele se transformou em adubo? Ele porra, sei lá, o quê? Veja, aquela estrela. Ah, cara, mas ele arranjou tipo olha nada, caô, né, cara? O caô que o Jasper mandou, cara. Foi ele apareceu ali, ué. Exato. Primeira coisa que apareceu na sua frente é seu pai ali, ó. Seu pai ali, ó. Passou. Exato. Aquele caminhão que virou a esquina ali, ó. Seu pai, seu pai. É, aquele camundongo que entrou no esgoto ali, é seu pai, ó. Porra. Exato. Como uma chama que se acende. Pariu, já. Venha, Satangos. Lute dignamente. Mas aí, agora o Jasper tá puto com o Satangos, é isso? É, bichão, acabou o episódio. É. Mas é isso, né, cara? O Jasper olha pra Estrela Cadente, caraca, salvou meu dia, foi certinho, na hora certa. Ó seu pai ali, ó. Ó seu pai, corre pra sua mãe e te educar, que eu tô bem de boa. Pera aí. O que ela tá escutando do cara que jogou uma espada nela, né? Tipo, exato, como... jogou uma espada nela, correu atrás dela, querendo tirar a flauta dela. Péssimo exemplo, né? E eis a pergunta, né? Então, se não era o pai dela, por que que o Magari não tocou a flauta pra ele mesmo? É, né, então, isso que, essa é a pergunta master. Então, tipo, mas por que ele deu pra criança, cara? O lance era esse, né? Tipo, só jogar o monstro lá seria muito fácil. O lance era, tipo, aproveitar pra corromper as pessoas, porque era isso, né? Tipo, né, cara? Ele queria fazer a criancinha causar a morte de outros humanos. Uhum. Porque pensa bem, se o pai dela realmente fosse... Se o monstro fosse a reencarnação do pai dela, faria sentido, assim. Porque só a filha conseguiria acordar o monstro, sim, entendeu? Alguma coisa assim. Mas não, cara. Tipo, não. É, foi só pra ter realmente a criança que causa a destruição. É a destruição da alma dos humanos. É quando a criança quer matar todo mundo. O Pedro Simas falou assim, que a criancinha pergunta, pô, e o meu pai? Cadê meu pai? Ele bota assim, Jasper abre o sorriso e responde, seu pai está morto. Calma, episódio. É quase isso, é. Ainda tô chocado com o Jasper arremessando a espada ligada, né? Com laser ligado. Ele ligou com a parada, cara, que eu realmente não entendo, cara. Mas enfim. Episódio 5, o que vocês acharam do episódio 5? Diferente, hein? Cara, aí eu acho que... Eu gostei, mas eu acho que já deu uma caída aí. Uhum. Na parte de narrativa, assim, né? Uhum. Acho que, tipo, as outras estavam mais engajantes, assim, né? Você se envolvia mais na história, assim. Essa começou, acho que foi mais um... Beleza, Magaren tem que fazer algo malzão, e tem que envolver o monstro, então... Foi legal, assim, mas eu gostei mais dos outros quatro, cara. É que eu acho que todo esse núcleo da garotinha, da escola, é muito chato. Pegaram as crianças muito ruinzinhas. E realmente essa parte não é muito interessante. Mas em termos de estrutura, essa coisa de, como eu falei lá antes, que lembrar um pouco uma coisa meio filme de terror e tal. Sim. Isso eu achei legal. Achei que deram uma... né, essa coisa de, cara, como é que a gente sai do negócio repetitivo, né? Uhum. Como é que a gente faz cada episódio ter algum elemento diferente? Eu achei que esse elemento da estrutura foi um elemento legal. Mas, realmente, foi um episódio bem mais arrastado do que outros, muito por causa desse núcleo chato da escolinha, da garotinha e tal. É, o carrossel do mal, né? Eles realmente tem um clima meio de carrossel durante o momento ali. É, mas é exatamente isso. É totalmente diferente do que a gente tinha visto. Você imaginar que teria uma cena de uma escola infantil naqueles 4 episódios do Jaspion, por exemplo, né? Aí de repente tem uma menininha que é protagonista do episódio, etc. Mas tem essa coisa que eu concordo com o Change, por exemplo, de o ritmo ele é diferente, mas eles tentaram introduzir uma narrativa dessa coisa do pai, da dor do pai, da menina, não sei o que lá, que assim, não faz muito sentido com o nonsense do Jaspion, tá ligado? Tipo, acho legal, mas ao mesmo tempo, tipo, mas é um monstro gigante, cara. Sabe, é esquisito. Como assim um monstro gigante é a reencarnação do pai dela? É tipo, pareceu que é introdução à forceps, sabe, do conceito do Jaspion nonsense, dentro de uma história de abandono, sabe, de uma perda familiar muito trágica. As coisas não ficaram muito bem, assim. Eu acho que tem uma coisa aí, né, tipo, eu acho que chegou um ponto que a produção chegou, né, beleza, agora o Jaspion chegou na Terra, né, beleza, agora... Daqui até o final vai ser isso, sacou? Então, agora tem que começar a pensar em coisas aí pra acontecerem na Terra, porque não dá simplesmente pro monstro aparecer e ir embora. Tem que ter Tem que ter um motivo. O lance lá das crianças e do pássaro dourado, tem umas crianças escolhidas e tal. O negócio é que eu não sei o que ponto isso começa a acontecer. Se já é agora no início, meio, se é só na reta final dos últimos, sei lá, 10, 12 episódios, e isso eu não sei, mas assim, vira, digamos, a grande busca, né, a grande missão do Jaspion é essa coisa de encontrar as crianças para juntas conseguirem lá o pássaro dourado e tal, não sei o quê. Só que assim, acho que até chegar nisso, vamos ter os episódios de historinha da semana, monstro da semana com mesmo. Com certeza, né? Mas eu acho que eu sempre penso assim, o que eles quiseram fazer com esse episódio, né? Eu sempre tentei pensar nessa parada. E isso parece que isso é, de fato, essa coisa do a destruição da alma dos humanos. E pra simbolizar a alma dos humanos é a criancinha dolorida. É, e eles pegaram isso aí. O que é interessante, porque depois a gente sabe, de fato, que vai ter mais crianças ainda, né? Então, se uma das metas do Satan Ghost é, de fato, destruir a cultura dos homens, a alma dos homens, e eles escolheram, meio que hoje, nesse episódio, pra simbolizar isso, meio que essa criancinha, faz sentido que no futuro vai ter um envolvimento de mais crianças ainda, etc, né? Então, não sei se nesse episódio ficou tão assim, direitinho. Mas é um episódio que eu não lembrava muito bem, por exemplo. Não lembrava muito bem dele, na verdade. Só levando em conta que, também não esquecendo que a garotinha deliberadamente quis matar todo mundo, né? não sem motivo, vai. Não sem motivo. Eu tava do lado dela, eu queria mais pra matar todo mundo. É, o Magari tava conseguindo exatamente o que ele queria, né? Que era que ela virasse... Ele fala, né? De ter que odiar e querer a vingança de todo mundo. E ela realmente quis. Que é sempre um bom conselho, cara. Ódio e vingança é sempre um bom conselho. É, mas já pensou o porquê que isso pode ser o motivo? É dando aquela cortizada, sabe? Tipo, mostrando o motivo pelo qual o Magaren colocou a garotinha pra tocar a flauta e não ele, porque o ódio da garotinha podia alimentar ainda mais o monstro. Eu pensei nisso, mas eu fiquei esperando o episódio dar uma coisinha só pra falar, sabe? É, tem essa coisa lá de energia vital e coisa assim, né? Levar os sentimentos da garotinha, essas coisas tudo que o japonês adora. Só exato. Né? Mas não teve, foi só... Parece que foi só de abragem mesmo do Magari mesmo. Não sabemos, porque talvez seja aquele diálogo que foi cortado, né? Também tem isso, é verdade. De repente tava cara, ali. Aquela cena é sensacional, cara. Tipo, claramente tem um diálogo ali. É, o Jason perguntou, mas por que você tá usando criança? Aí ele respondeu, porque isso. E a gente nunca vai saber. Mas é curioso porque no próximo episódio eu fico pensando, cara, o que o Magari vai aprontar daqui pra frente? Porque ele é um psicopata, cara. Ele é completamente psicopata. É, tem vários lá dos asséculos do Magaren que não apareceram, né? Sim, tem aquela bruxa, tem aquela galera toda, né? Que a gente ainda vai ver mais capanga do Magaren agindo contra o Jaspion, exatamente pra não saturar só o Magaren, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, chegamos então ao final do nosso episódio 5, Enigma da Flauta. Aquela última passadinha aqui no chat. Né? O Luiz Felipe dizendo que usando uma arma laser contra uma criança, isso é legal. Pois é, não é? O Gilmar Machado sempre se perguntou como que o Jasper consegue fazer todos os movimentos do Adailton. Que é só mexer em duas alavanquinhas. O cara é. O cara é o Jasper. Ele é o Jasper, né? Ele é o Jasper. O cara, que... viu como seria muito mais legal se o Dylan se chamasse Adailton, cara? Adailton! O grande guerreiro! O grande guerreiro Adailton! O golpe Adailton, cara! Imagina, o golpe, cara! Meu Deus do céu! O Pedro Simas disse que o Magaren é o Obi-Wan da menina. Eu não tenho essa referência, não sei porquê. É. Você viu Star Wars, pô? O do Obi-Wan não vi, não. Eu acho que viu o primeiro, cara, o Star Wars, é o... Ah, não, mas por que ele é o Obi-Wan da menina? Porque ele treina a guria. Ah, é a porra dela. Mas o Obi-Wan é do mal ou não é do bem? Não, ele leva ela pelos caminhos da força, que no caso dele, ele é um treinador malvado. Entendi. Pra guria se tornar um vilão, é isso que ele tá falando. Mas a culpa é do Obi-Wan, né, cara? Tipo, a culpa é toda do Obi-Wan, sim. Sim, o Obi-Wan é o grande vilão de Star Wars, cara. Assim, lá no episódio 1 a gente descobre que o Obi-Wan é o grande vilão porque quis levar o molequinho. Olha, exatamente, cara. Falando grego, mas Star Wars tem tudo a ver com o Jasper também. É, mas tem mesmo. O Jasper é uma grande cópia, né? Exato. Cópia não, eu diria que é uma melhoria. Como tudo, o japonês foi lá, fez mais preciso... Né? Star Wars foi lá e copiou as coisas japonesas e o Jasper foi lá e copiou de volta, tá certo? Tá tudo em casa. É isso, é o tropicalismo, gente. Tem o. Por acaso tem o Luke Skywalker dando uma espadada na boca da criança? Cara, então, é. Tem monstro gigante no Star Wars? Não tem, cara. Tem robô gigante? Não tem. Até tem. Tem mesmo? É, monstro gigante tem, né? Tem lá. Tem. É mesmo? Tem o Sarlacc lá, tem aquele. Tem aquele monstro que quase come a Millennium Falcon. É verdade. Tem lá o monstro do deserto, né? Que quase que engole o café. Verdade. Ó, se a Millennium Falcon virasse um robô gigante, ia ficar da hora, velho. Fica a dica aí. Pô, ia ficar pra galera do Star Wars. Então é isso aí, galera. Queria agradecer quem veio participar. Hoje viu bastante gente, umas 20 pessoas assistindo com a gente. Tá certo, porque depois a Toei vai derrubar o vídeo. É, porque a galera ficou com medo, exato, do Satan Ghost tirar o vídeo do ar aí. Exatamente. Queria agradecer aí ao Change, né, de Reverso. Nos vemos quinta-feira que vem para ver o próximo episódio do Jaspion. Valeu, cara. Falou, time. Até a próxima. Tchau, tchau. É. Come on, boy, 笑おうぜ そうさ勇気がすぐ戻る 男だもんな 若さだもんな 心の炎が眩しいもんな 振り抜け俺が俺が俺が正義だ ジャスピオン優しいか苦しみには負けないか男だもんな強さだもんな心の握手を信じるもんな erguida, Jaspion. Jaspion.